Agora 4:06, as aulas começando, né? Na próxima semana já começa o período letivo, o ano letivo. Você já está se preocupando aí com o material escolar já há algum tempo, com o que você vai colocar na mochila do seu filho. E uma das maiores preocupações é com relação ao tamanho dessa mochila, ao peso dessa mochila e o que, que o peso dessa mochila influencia no corpo do seu filho, seja para a criança que está iniciando sua vida escolar, seja para os adolescentes já que já estão aí cursando, já estão em idade escolar. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Anderson Kirihara, nosso grande amigo Anderson. O Anderson, que é fisioterapeuta aqui em Foz do Iguaçu, lembrando que o Anderson, né, é o técnico da seleção de canoagem aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Cris. É um prazer poder falar na Rádio CBN. Prazer é todo nosso, Anderson, em conversar com você. Anderson, é uma preocupação muito grande mesmo, né? Agora, o peso da mochila, né? Imagino que você deve atender muitas crianças, adolescentes, que sofrem com dor nas costas, né? Problema de desvio de coluna, justamente por levar uma mochila muito grande e muito pesada nas costas. É, exatamente. Esse é um período do ano onde as mães, os pais se preocupam muito, né? É, principalmente com as crianças, adolescentes e principalmente, por incrível que pareça, com as adolescentes do sexo feminino, viu, Cris? Porque é uma incidência muito grande, principalmente de alterações posturais devido ao uso das mochilas escolares. Por que essa diferença, Anderson, é as mulheres têm mais, têm mais incidência? Então, a incidência é maior normalmente nas mulheres, porque é um período também que coincide com o aumento de algumas estruturas do corpo, né? Principalmente na mulher, do aumento dos seios, e a mulher ela acaba ficando um pouquinho mais retraída. E aí, com essa retração que elas fazem devido à vergonha, em alguns casos, acaba aumentando essas alterações posturais. E nessas alterações posturais aumentadas, a mochila ela contribui para aumentar essa sobrecarga das posturas. Certo. Qual que é a recomendação, então, Anderson, para se verificar o tamanho da mochila, o peso da mochila, a maneira correta de carregar essa mochila? Na verdade, existe uma regrinha básica, né? Como o ideal seria cada pessoa, cada indivíduo ter a sua própria mochila específica. Mas existe uma regra básica que é, em termos de peso, 10% do peso corporal, né? O que normalmente se passa para esses pacientes, para esses adolescentes, olha, no máximo 10% do seu peso. E alguns cuidados que eu digo que não são cuidados posturais, né? Mas assim, carregar somente aquilo que vai ser utilizado nas aulas, procurar uma mochila de boa qualidade, né? Uma mochila com as alças, quanto mais larga essas alças, melhor, para que ela possa ter uma fixação melhor e a postura fica menos sobrecarregada. Distribuir bem o peso, né, Anderson? Isso, um detalhe muito importante. Na hora de montar essa mochila, procurar colocar o peso, os livros mais pesados, os cadernos mais pesados, na parte de baixo da mochila, que é onde fica ali encostado na parte da região lombar, e aí facilita, né, a descarga de peso e conforme o adolescente caminha, anda, essa mochila não fica jogando o peso para um lado e para o outro. A maneira de carregar também, de colocar isso, a mochila, carregar. Porque eles não, os adolescentes, a gente nota assim que ainda quando são pequenininhos é mais fácil, mas depois de grande, assim, eles não querem carregar nas costas inteiras, de repente só colocam num ombro, num outro ombro, né? E aí eu acho que isso aí, imagino que deva ajudar numa má postura. Sim, nunca carregar a mochila em apenas um dos ombros, né? E aí é um vício até que às vezes as mulheres têm por causa das bolsas, né? Sim. Mas nunca carregar isso somente em um ombro. A mochila deve ser, quando carregada nas costas, sempre com as duas alças, essas alças bem largas e confortáveis, e com a divisão desses pesos. E, de preferência, os pais poderem colocar os seus filhos com mochilas com carrinho, né? Respeitando aí, nesse caso, Cris, o tamanho do carrinho. Certo. Não adianta também comprar um carrinho com uma haste muito alta ou uma haste muito baixa, que também ele vai trazer alterações de outras formas, mas uma alteração. Você nota com as pessoas que você atende, né, adolescentes, né, os atletas que você como atender, que tem esse problema de você ver um ombro mais baixo que o outro, por causa de postura, justamente por causa de mau uso de bolsas, né, de mochilas, mesmo os atletas que carregam, né, os seus equipamentos dentro de mochilas? Sim, atletas de alto rendimento, e assim, é um vício do atleta ele utilizar mochilas, né? E o atleta normalmente ele já tem alterações posturais, né? Até por necessidade do esporte. E quando eles utilizam mochila, é inevitável que eles tenham essas alterações. Então a gente sempre está dando dicas, passando informações para eles e chamando a atenção, puxando a atenção deles mesmo em relação ao uso da mochila. É muito comum isso, a gente perceber o quanto a mochila, um instrumento tão simples, mas de grande utilidade para um atleta ou para um estudante, ele pode trazer consequências até um pouquinho sérias lá no futuro. E daí vai, se detectado esse tipo de situação, melhor seria procurar um profissional, né, o quanto antes, para que a pessoa não venha ter depois a longo prazo, né, e durante muito tempo tem problema na coluna, problemas com posturas. O ideal é sempre fazer uma avaliação postural, seja com um especialista médico ou um especialista na área da fisioterapia. Fez essa avaliação postural, coletar essas dicas, essas macetes para o uso de uma mochila, e caso já exista uma alteração postural ou qualquer fator que possa predispor uma alteração postural, já iniciar um tratamento precocemente para que não tenha riscos ou problemas futuros. Tá certo, então, Anderson, obrigada pela sua participação, obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que você está super atarefado hoje, com muito atendimento, abriu essa brechinha aí para conversar com a gente a respeito dessas orientações. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação, Anderson. Eu que agradeço, Cris, estou sempre à disposição da Rádio CBN. Tá certo, obrigada, Anderson. Obrigado. Um grande abraço, Anderson Kirihara, que é fisioterapeuta aqui em Foz do Iguaçu. Fica essas dicas, então. Lembrando que as entrevistas de hoje à tarde vão estar disponíveis logo mais no cbnfoz.com.br.